Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Ah, te peguei ouvindo, né? O CD mais estourado do norte do Brasil. CD Poderoso Estúdio Três Irmãos. Edição 2016. Baixe os CDs no site www.resumodomelody.com.br. Acesse o site www.resumodomelody.com.br. Estúdio Três Irmãos, produzindo o que você gosta de ouvir. Sonhar tanto tempo de esperar.

Baixe os CDs no site www.resumodomelody.com.br. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou. www.resumodomelody.com.br. Estúdio Três Irmãos, produzindo o que você gosta de ouvir. Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar. Apaixonar assim, meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhecer. Isso é amor, eu não posso negar com você. Chega primeiro. Quantas horas e minutos só pra te ter, amor? Linda em meus braços, eu ando por aí querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? Ferreira Gomes. Poderoso Estúdio Três Irmãos. Produzindo sucessos. Acesse o site www.resumodomelody.com.br. Irmãos, de Ferreira Gomes. De Ferreira Gomes. Baixe os CDs no site www.resumodomelody.com.br. Apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Use underwear. Vem cá, não desfaz. Você é minha garota. Minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e me leve pra perto. Poderoso Estúdio Três Irmãos. De Ferreira Gomes. Te peguei ouvindo, né? O CD mais estourado do norte do Brasil. CD Poderoso Estúdio Três Irmãos. Eu sempre relembro. Edição 2016. Gomes. Banda AR-15 disparando sucesso. AR-15. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Me diz como vou te Ferreira Gomes. Poderoso Estúdio Três Irmãos. Poderoso Estúdio Três Irmãos. Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Um tremor de sucesso.

deixar jamais. Produzindo o que você gosta de ouvir. Que sucesso! Estúdio 13 Irmãos, de Ferreira Gomes. Volte pra mim. você é tudo, por favor, não vá embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Estúdio 3, irmãos. De Ferreira Gomes. De Ferreira Gomes. O bicho vai pegar. Você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor assim se dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração, que bate muito forte por você. Por amor te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor? Te peguei ouvindo, né? O filme mais estourado do norte do Brasil. Super poderoso estúdio 3 irmãos. Eu quero ter você de edição 2016. Porque eu me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Porque me abandonou. Se foi, me deixou. Dancing. Irmãos de Ferreira Gomes. Poderoso Estúdio Três Irmãos. Se liga que o show tá começando. Se liga que o show tá começando. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Ei, yeah. Eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Galera, aqui é o poderoso Estúdio Três Irmãos. Estúdio Três Irmãos. Te amar. te amar, só pra te amar. Feito parar o tempo para te encontrar.